Ha, a cada passo uma semente, cada passo um testemunho. Eu não estou sozinho, tô com aquele que venceu o mundo. Ele veio e acalmou as ondas do mar e o abriu para o povo de Israel passar. Você me chamou, agora estou aqui. Eu enxuguei as suas lágrimas antes de dormir. Filho, ouvi sua voz chamando por mim. Cê tá disposto a largar tudo para me seguir? Sua alma tá vazia, sem sentimentos, sozinho. Vai agora e se arrependa dos seus maus caminhos. Anuncio meu nome na selva de pedra. Quero te usar pra ser minha voz nessa terra. Glória a Deus, não estamos sós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos cantar numa só voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele te fez enxergar seus valores. Romanos 8:37. Em tudo somos vencedores. Em suas orações, seja grato. Agradeça pela vida e pela comida no prato. A guerra não é fácil, traz dor e sofrimento. Esforça-te em tudo, faça da sua vida exemplo. Deus é contigo, bora pra cima. Abandonei as armas, tô pronto pra escrever minhas rimas. O mundão tá violento e não se deram conta. Enquanto oramos, insistem em jogar no contra. Graças a Deus e aquela mulher de fé. Fica de joelhos, pros filhos continuar de pé. Pra não ir pro inferno sem escala. Maquiado no caixão, elegante com traje de gala. Eu creio nisso, sua glória eu tenho visto. Vamos seguir em frente, o nosso pelo general é Senhor, Cristo. Marchamos sim, seu exército. Sobe esse grave que a terra vai tremer. Eu pego o mic pro inferno estremecer. O bom malandro não dá falha e não vacila. Tem uma pá que me odeia e me critica. Mas quem me ama tá comigo e corre junto. É bem melhor então a gente mudar de assunto. Eu sei que o tempo tá passando e não demora. Por isso mesmo que eu espero a sua volta. No livro sagrado tem muita história de quem já venceu e teve vitória. Mas a maior delas foi dada na cruz. E o personagem maior foi Jesus. Só ele é o caminho, a verdade e a luz. Socorro presente e quem me conduz. Por ele eu luto e encaro a batalha. No meio da guerra a gente não para. Feliz é aquele que se entregou. E pelo seu sangue ele já resgatou. Nem morte, nem medo, nem pranto, nem dor. Agora é só glória, alegria, amor. MC Ed, DJ Alpiste, DJ Pantera, peso no beat. A gente segue mandando a ideia certa. Pros mano louco, pra todos que tão na festa. Nunca se esqueça que ele é o general. E nessa guerra já tá escrito o final. Passei de fase também e tô no pódio. Só pra dizer que o amor venceu o ódio. Você pode pensar que não há mais lugar. Tudo que eu te falar é melhor cê guardar. Você pode pensar que não há mais lugar. Tudo que eu te falar é melhor cê guardar. Pelo Senhor!